Boa parte dessa molecada que entra em shoppings em centenas faz isso pelo prazer de poder causar tumulto, atrapalhar o trabalho de quem é responsável, honrado, que tem compromisso e que não tem tempo pra perder com o golezinho.